Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o tio vai ensinar o que é ensinar! Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, aquele podcast que promete ser o pior podcast de todos os tempos e não falar absolutamente sobre nada. É o podcast Chorume, presente aqui no chorume.com.br. Do meu lado esquerdo, ele, Wesley Zop, conhecido como Carecóculos. Olá! E aqui... Do meu lado direito, ele, que 2 metros enrola na cintura e 1 metro sai arrastando ainda, Gabriel Osmar. Caramba, eu fiquei meio vergonhoso aqui falando da minha hemorroida. Na sua cauda do Goku. Desculpa expor a sua intimidade. Assim. Tudo bem, tudo bem. E hoje, pela primeira vez, nesse podcast, um youtuber muito famoso, Lameu, pode falar, Lameu. E aí, galera, beleza? Lameu aqui, e hoje estou no Chorume. Se você não falasse onde você estava, eu não ia saber, agora. Lameu, mas explica aí, você que ouviu, você que está me visitando aqui hoje, está nu, explica aí o que você faz nos seus vídeos. Primeiro fala, você tem um canal. Galera, eu tenho um canal no YouTube, chama Só Lameusices. Eu faço gameplays comentadas. Meu foco é mesmo é zoeira e jogos bizarros. Claro, tem jogos famosos, só que ainda não joguei. Eu também tenho uma página de piadas, tudo começou nela. Confiram lá, é Lameu Piadas, eu conto piadas só... Tá no Facebook? Tá no Facebook? É no Facebook. Então se eu digitar lá, Facebook, Lameu Piadas... Aparece a primeira, né? Não existe outra. A primeira da 10ª página. E no YouTube, então, você tá fazendo gameplays de jogos bizarros. É o foco. Na verdade, eu acompanho, eu sou fã do Lameu, fã número 1. Talvez o único. Quanto mais sim. Ainda assim, número 1. É, sim. E... O que eu falo pra ele que eu gosto do canal dele é que ele sempre faz, porque normalmente você vê gameplay de jogos famosíssimos que estão lutando. Só que lá os gameplays são de jogos que você nunca ouviu falar. Por exemplo, um gameplay de um jogo que o cara tinha que conquistar o Faustão. O objetivo do jogo era você chavecar o Faustão e dar pro Faustão. Você tinha que dar pro Faustão. Mas imagina o cara, putz, passei a tarde inteira hoje naquele joguinho do Faustão. Faustão, ganhei, zerei o jogo. Zerei a vida. Não. Zerei a porra toda. Também tinha a opção de... tem mais 2 personagens dentro desse jogo, que é o famoso leão lá, que você monta na Burgman da Suzuki dele. Gilberto Barros. Pra quem não conhece. O famoso leão, né? E o nosso Celso Portioli. Sim. Todo chavoso de terra. Assim. Mas mesmo assim, o Faustão com aquela carinha de bulldog muito... Sexy. Fofo. Ah, fofo. Concordo. Eu só jogaria com seus portioli e espirraria o perfume na tela. Pra poder dar um clima. E pra quem nunca viu uma piada do Lameu Piadas, eu vou pedir pra você, então, conte algumas, pra pessoa saber o que espera lá. Ok, vamos começar. Por que o Atrito e o Ar foram ao psicólogo? Atrito e o Ar? É pra gente adivinhar ou você já vai falar em seguida? Adivinha. Ah, tá. Por que foram pro psicólogo? Não sei. Não sei também. Porque eles estavam sendo muito desprezados. Muito bem, ó. Próxima... piadas cultas. É, sim. Próxima piada, do Labios Piadas. O que a banana mais repara na beleza da maçã? Cara. 3 segundos. Porque só ela tira a roupa e a maçã fica vermelha. Não. A maçã do rosto. Não, o pior é eu nem senti no rosto. É isso que é legal. O cara tá passando mal, ajuda aí. E fala, hein? É muito boa, muito boa. Ah, já que pra... Douglas, pra finalizar, vai. Finalizar, pro Douglas não ter ataque ali. Não, e outra, pro pessoal acessar a página também. Se contar todas as 7 piadas que você escreveu aqui, o pessoal não acessa a página. O que aconteceu quando o ferro caiu da tábua de passar? E se ferrou? Ficou passando mal. Muito bom, cara! Eu acertei uma, cara! Wesley tá depressivo. Mas então, se você quer mais piadas de qualidade com essa, qualidade duvidosa. Com isso, 9 mil. Com isso, 14 mil, porque essas piadas são pra exportar. Sim. Essa foi uma boa piada. Sim. Acesse lá, facebook.com/piadaslameu e no YouTube, youtube.com/solameusices. Isso. Muito bem. Então vamos começar agora com a parte que é a leitura de e-mails. Mas tem e-mail? Temos 2 e-mails de 2 pessoas muito queridas aqui. Primeiro, Renata Ferreira. Nossa fã número 001, porque... que vai ter? Até 999. Isso. Né? Sim. Ela mandou um e-mail com o assunto Mico Alheio. Música de leitura de e-mail. Peraí. Mico Alheio? É, pensei a mesma coisa. Música de leitura de e-mail antes. Tá, deixa eu dar o play. Tá. O assunto é mico alheio. Ah, tá tipo vergonha alheia. Isso. Tá. Então ela, pelo jeito, estava ouvindo o episódio dos micos. Sim. Então ela fala que quer comentar um dos micos que ela mais sente vergonha de ver. Que é o famoso mico da cantora que errou toda a letra do hino nacional. Ah, a Vanusa. A Vanusa que errou. E ela fala que sempre fica com vergonha de ver esse vídeo. Oh, põe aqui o hino dela. Vamos pôr aqui. As belas mostras do sonho. Lindo. E daí ela tem uma perguntinha polêmica para Wesley Zó. É porque é para mim? Porque que saco, né? É por ordem de carisma, potencial, capacidade. Mas inversa, né? De quem pode responder. Por que todo doce português tem gemas de ovo? Antigamente os portugueses, eles usavam muitas claras de ovos. Começou com os egípcios ou lá? Claro que ideia dos egípcios. Mas as claras de ovos eram para usar como gel de cabelo, para engomar golas. Então sobrava muita gema. Para não jogar fora essa gema? Não. Pode jogar fora. Fazer comida. Cansou de comer omeletes? Fazer pastelzinho de Belém. Fazer um pastelzinho de Belém. Ou então comer a gema pura, cagar numa lata e pôr na rua pros outros. Pode ser. É, fica legal. Sim, sim. Mas isso só pra quem é português? Pode ser. Pra quem não entendeu, Acesse qual episódio? Causos de família. Causos de família. O número? Não sei. Também não sei. Então, muito bem, esse Wesley Zobner, ele se questiona do porquê ele responde as coisas. Um ser de sabedoria infinita, a gente faz não sentido. Tem como competir. Outro e-mail, dois e-mails. Ah, outro que eu vou responder. É. Chegamos ao Nirvana aqui do Pipinho. Leandro Lopes, outro cara que acompanha sempre aí o podcast. O assunto pergunta polêmica, então já se prepara aí, Wesley. Vai, né? Aquece o bogone. Ele fala, até que enfim saiu o programa de duas semanas atrás, porque acho que a gente ficou devendo um domingo aí. Peraí, percebam uma cobrança. É... Não sei se vocês entenderam isso aí. Mas é normal, às vezes a gente falha mesmo. Gente não, e também não vou chamar de falha, vou chamar de posto quando quero. Não sei se... Eu vou falar, eu vou dar aquela desculpa falando, ó, isso nunca me aconteceu antes. É, só durante. Só durante. Tudo bem. Tudo bem. Daí ele fala, então, não sabia que os ouvintes podiam mandar perguntas polêmicas. E tá não valendo. Não podem. Ah, aqui pode tudo, aqui não tem. Então tá bom, então aqui pode. Não tem. Pode mandar nudes. Sim, mas só se for frontal. Eu também tenho uma. Se o Ace Ventura fosse gravar um chorume, Ace Ventura, queremos você aqui, hein? Ele ia falar com o cu ou com a boca? Claro que com o cu. Mas o Aesop sempre tem uma opinião. Exato, nem pensou pra isso. Mas é óbvio que é com o cu. O cu com a boca. E ele fala que foi muito legal as entrevistas, também gostamos. E ele fala pra gente entrevistar a fotógrafa Elaine Maia. Ah, a gente entrevistou ela no... Não, mas ele falou pra ela participar aqui. Fazer um episódio. Fazer um episódio, assim. Sobre... Mas o trauma de infância já foi. Mas... Quem não entendeu, escute o último episódio especial. Não, o penúltimo. Penúltimo. Ou do seu Pub Suarte. Escute o episódio de entrevista do Pub Suarte. Mas um dia traremos ela aqui, sim. Sim. Agora que estamos com um estúdio novo. Aê, isso dá orgulho, hein? Cabe até 3 pessoas e meia aqui dentro agora. Pô, daí você tá bem mais largo. A gente não precisa gravar todos juntos no banheiro público. Exatamente. É legal esse formato corredor, né? Corredor de manicômio, é legal, é legal. Aproveita a visita que eu tenho que fazer aqui pra minha tia e aproveita a gravar. Então vamos lá. E pra ele, que é o maior apresentador de temas de todos os tempos, Gabriel Asmar. Diga lá, Gabriel Asmar, pra aquele ouvinte que não teve tempo de ler o título, de ânsia de escutar esse podcast, que ele foi na ânsia. Ou de asco, né? Foi babando pra dar play e ouvir logo. Porque ou gosta da surpresa. Ou talvez porque ele é analfabeto e não sabe ler. Ou talvez porque, sei lá... Fica mais legal quando você anuncia? É. Sim. Ele espera pra ouvir sua voz. Porque ele tem certeza do que ele pingou lá. É, exato. Ou não, né? Ele espera pra ouvir sua voz de mãe do Bambi morrendo. Mas eu quero ver. Essa eu fiquei emocionado. O tema de hoje é minhas manias. Ah. Provavelmente lá vai estar escrito mania toque tique. É, coisa assim. Mas tudo bem. Tudo bem, mas manias, um bom tempo. Então você, que está curioso para saber as manias de nós quatro que estamos participando aí, fique aí, ouça até o final. E hoje com um brinde, um grátis, porque lá o Wesley Zob preparou lá no Facebook, no ao Facebook, oh. Aí no Twitter, uma pesquisa falando para as pessoas mandarem suas manias também. Então as pessoas participaram e vamos comentar aí as que o Wesley Zop quiser, porque ele que manda nessa bagaça. Eu que tô com o celular na internet. Então, fiquem aí, escutem até o final. Tenham a mania de ouvir esse podcast até o final, por favor. As I lay on my bed. Of all the things you said, oh yes I did. You gave your puta cheiro de bosta. E vamos começar com ele, que sempre dá o pontapé inicial aqui no nosso meio de campo. E por que não falar no nosso meio de boga? Tá bom. O Wesley Zorro. Talvez tu não ofenda o ouvinte. É, tudo bem. A gente não liga pra isso. O Wesley Zorro, é ele que sempre começa o podcast, ele que é, tem várias manias, é um maníaco. Pode falar, Wesley Zop, da sua mania, por exemplo, daquela que toda vez que você goza, você grita Beto Jamaica. Eu acho. Eu acho que isso não é uma mania, é um costume. Do... É um costume da onde a gente vive. Mas tá bom, mania então, vai. Minha mania, como se fosse só eu. É uma herança, né? Ah, é, de família. Herança cultural. Tradição na família popular brasileira. Sim, pô. Na família não. Cristã. Não, uma coisa que eu sempre faço, isso desde pequeno, não sei até porque eu comecei com isso, é antes de dormir, eu tenho que verificar se a geladeira tá fechada. Talvez pra não passar friagem. Não, não, não, não. Talvez porque você não gosta de ar-condicionado. Um ar-condicionado natural. É. Sim, sim. Não, se eu já deitei e não verifiquei, eu levanto, dou aquela empurradinha na porta da geladeira e volto a dormir. Ah, é? Porque daí eu durmo tranquilo. Você tem que ver se... Mas isso na minha casa só, se fizer na casa dos outros, num hotel, no... No motel, no drive, no albergue, eu não faço na rua, uma casa de três cômodos, que tá alugando do lado de casa, lá eu não faço, é só onde eu vivo. Sim, daí você tem que ver se a geladeira tá fechada. Mas é a sua geladeira, aquela antigona que a pessoa colocava cadeado? Ah, não. É não, só não, pra ver se tá encostado. Ou é só pra ver se não tá aquele... Prestinha aberta. Então é aquela geladeira antiga que fica meio desbeiçada, a porta dela fica meio aberta, meio fechada, não sei. Mas algum dia você já deixou aberto e então, eu não lembro de onde começou isso. Eu acho que sim. Eu acho que começou de um dia que eu deixei aberto, tu deve ter tomado uma bronca, um sermão da montanha de acordo ali. Foi tão traumático que ele até esqueceu, apagou da minha. Apaguei, é. Mas é uma mania que eu tenho. Se bem que todas as manias têm a ver com morte, né? Normalmente, se eu não faço, eu morro, se eu não faço, minha mãe morre atrás da porta. Não, esse não. Só tem que verificar se tá fechado. É, às vezes essa daí é pra garantir a morte, né? Vai que sua mãe tá lá dentro, né? E ela vai conseguir escapar se tiver aberto. Aberto de lado. Então você tem que dar aquela travada. Sim, eu faço isso super bom. Né? Pra conservar a mãe morta. Porque não, agora vamos falar então de geladeira. Mudou o tema do episódio. Antigamente as geladeiras não abriam por dentro, você lembra o um negócio sim, desse? Sim. Então às vezes a criança se escondia dentro da geladeira e morria, cara, sem ar, cara, porque a geladeira não abria por dentro. Ah, peraí, morria sem ar? Ah, sei lá. Eu sempre achei que morria congelado. Não. Porque eu achava estranho, falei, mas não é exageradamente frio pra morrer congelado. É. Não, mas porque quando morre sem ar. Mas eu sou burro pra caralho. O Lavel tá se coçando pra falar de geladeira. Talvez porque... Coçando o cu e cheirando, né? Porque essa é uma mania. Eu tenho uma mania de geladeira que é quando não tem nada pra fazer, eu vou lá e abro várias vezes na esperança de aparecer algo diferente. E surja algo diferente. É. Mas uma diferença de 2 minutos. É. Você confere ali. Sei lá, acho que vai aparecer uma... É abrir e fechando assim. Ah, na sequência. Sequência. É tipo Porta dos Esperados. Faz uma série de 15 ali. É. Quem sabe com esse ar entrando vai sujar lasanha aqui. Vamos lá. Por isso que ele tem o braço direito muito mais definido. eu julgando ele. Bom, talvez fugindo um pouco da geladeira aí, mas... Fogão. É, talvez. Não. Mas uma mania que eu tenho que... Depois, assim, eu sempre faço isso e quando eu me dou conta que eu fiz isso, eu falo... Eu me odeio. Mas ele, por exemplo, eu tô, sei lá, na sala assistindo alguma coisa, no quarto, no PC, alguma coisa. Deu, vou pegar uma água ou alguma coisa pra beber. Daí eu vou lá, encho o copo, bebo e levo o copo vazio. Deu, porra! Então, eu acho que o certo seria eu beber e depois encher de novo pra levar. É, só que eu tenho a mania de beber no caminho e quando eu chego lá já tá vazio. E o certo seria beber e encher de novo, porque se você leva cheio, você já bebe todo lugar e acabou. Exato, né? Exato. E é isso que eu faço sempre. Então é uma mania que eu odeio, que eu tenho, mas é infalível. Toda vez é bom. Ô, mania que às vezes eu tenho, por exemplo, eu tô com uma coisa na mão que é pra guardar na geladeira e outra que é pra pôr na pia. Às vezes eu faço o inverso. Ah, eu coloco o prato sujo dentro da geladeira. O sorvete na pia. É, daí na hora que eu vou pôr o sorvete na pia, eu falo, não, mas parece que... Não tá, era isso. Tá errado isso aqui, essa parece. Lógica aqui. Eu fico com medo de pensar ele no banheiro com o papel na mão. É. Onde ele põe a bosta e onde ele passa o papel. Todo mundo sabe que eu não uso o banheiro. Eu penso aí. Eu uso a vida. A vida é meu banheiro. O mundo é seu banheiro. Sim. Ele leva a sério o conceito de sandbox, né? Mundo aberto. Não, eu penso, eu fico preocupado da mulher dele falar pra ele, põe o peru no forno e dá banho na criança. Isso que dá preocupação. Sim. Não, canibalismo é crime. E você falando de vocês com manias de fechar e abrir geladeira, eu tenho uma que é, às vezes, se eu não confio, se eu fechei a porta, eu tenho que voltar pra ver se a porta tá fechada. Mas algum dia já foi assaltado? Não, não, não, não. Às vezes eu falo, putz, será que eu tranquei a porta? É. E daí aquilo ali fica me consumindo, e eu tenho que voltar pra ver se a porta está fechada, senão meu dia não vai ser... Não vai ser legal. Não vai ser legal. Pegando carona sua mania de fechar a porta. Ou de não fechar a porta. Ou de achar que não fechou. Mas alguma vez você pegou ainda aberta? Não. É isso que eu ia falar. Você sempre trancou. Mas eu tenho uma mania que quando eu chego em casa, normalmente, eu paro o carro, abro a porta, mas não abro a porta do carro até que ela abra totalmente trave aberta. Abro pra daí ela vai voltar e fechar sozinha. Então, desliguei, abri a porta, eu saí, a porta fecha sozinha. É. Tem que ficar. Menos sim. Esforço, né, cara? Além do menor esforço. É aquela. Você se sente até um flash, né? Você dá aquela saída rápida. Por quê? Você tá brilhante? Não. Não é o flash da máquina? Eu tô muito rápido. Boa piada. Mas não. Essa piada tem seu de aprovação lá, meu piada. É. O que não é necessariamente elogio. Não. Só que, às vezes, eu esqueço, porque meu carro só tem duas portas. Assim. E às vezes tem alguém atrás. E eu não abro a porta pra ela ficar fora. Trava a mão. Quando ela vai sair, ela toma na cara. Tem de decepar a mão das pessoas. Não, mas aí que tá. Ele não é que ele não é cavaleiro. Ele quer tomar de flash, porque faz parte da cultura dele. Isso. Da mania. Pegar na porta antes dela fechar. É, não, mas depois ele abre pra pessoa sair, velho. Mas deixa ele fazer o momento flash. É. Mas já duas vezes. Pessoas tomaram portadas. Mas eu fico imaginando quem tá atrás aí. Vendo ele se esquivando da porta ali. E acabou dele fazer um sonzinho. É flash! Quando for levar embora, se ele for dirigindo, eu vou lembrar dessa maneira. É, sim. É. Mas talvez eu não te deixe na minha casa. Espero. Talvez, mas. Você não sabe como é Gabriel. Dizem que eu comerei todas as pessoas do universo e sem pedir. Sim, é uma mania que ele tem. Uma mania que eu tenho é, quando eu vou tomar banho, abrir o chuveiro com objetos pra não correr o risco de levar o choque. Mas que coisa, por exemplo, shampoo? Eu pensaria com a toalha, não com a toalha. Uma pinça de shampoo. Você não viu agora a cara de uau, cara, você falou toalha pra ele aqui. Ele, puta, toalha, cara, é claro, com a buchinha, né? Tá mais simples. Não, a toalha eu uso só quando é aquele chuveiro que dá pra fazer o ganchinho com ela pra girar. Sabe? Aquele chuveiro que é tipo sim, asterístico. Sim. Mas se é o chuveiro tradicional que nem na minha casa, eu bato shampoo até ele rodando. Ah, você sempre fode o registro do seu chuveiro. É isso que você tá falando. É à toa que a cada 4 meses o pai dele tem que trocar o registro. Esse pai registro dele é uma bosta. O registro é uma bosta. O cara fica martelando o registro. Você chega no... Vai que eu tomo choque. É. Você chega na casa do Lemeu, você vai. Do Lameu, você tem volta do registro um quadrado assim, exposto o cano com o registro, um monte de borracha, que a cada 3 meses tem que trocar nessa moça. Por isso que ele vai mudando de casa, que não tem mais como trocar, ele muda de casa. Esse vai durar um ano, é de titânio. Ou 4 meses. Dá choque, dá choque. Registro até que é resistente. O duro é o shampoo. Só que depois eu acho que eu reclamei da embalagem, que antes amassava tudo embaixo. Mudaram a embalagem, agora a embalagem tá muito mais resistente. Dá pra abrir normal. Até o slogan mudou, encaixa bem no seu registro. Mas um dia ele sonha com um mundo que terá tubos de shampoo com mãos. Que você vai encaixar no registro e virar, como se fosse uma chave. Ou serão registros que vem capado com borracha. Também. Eu acho que é uma ideia. Mas viu, uma dica. Mas daí ele vai bater com materiais de ferro. Eu não quero que você perca, essa mania. Não, mas se você tiver com algum calçado de borracha. Um chinelinho. Ou se você não estiver machucado, não tem choque. Ah, mas já tomei tanto choque mesmo, estando machucado. Eu tava tomando banho. Mas de chinelo? De chinelo, tomando banho. Eu só. Eu virei. É que nesse pé 43, um chinelo 35. ele derrete em cima do chinelo. Mas sai de todos os lados. Exato. Os dedos no chão, mas aquele Rider 35, que agora, vai o pé pra frente. Agora eu fiquei imaginando um hambúrguer com um quadradinho de queijo. Sendo o hambúrguer o pé dele e o um quadradinho de queijo. Mas ó, uma dica, eu também não quero. A toalha você pode usar pra qualquer dia disso. É. Você pode envolver a mão. É, mas tipo uma luvinha. Ah, mas eu não confio. O shampoo é a melhor opção. A toalha pra estar molhada. Com certeza. Mas lembrando que você pode só chegar pro seu pai e falar: arruma essa peça elétrica pra eu nunca mais tomar choque na vida. Não, tira só esse fio que tem encostando no registro. Só esse. Só o fio fase que tá dentro do cano, Thiago. É, só tira esse. Aí a gente pode soltar aquele prego que tá no disjuntor. Desarmado. Você não precisa ficar com a máquina de solda atrás de mim quando eu tô tomando banho. Eu sei que você já falou pra mim que é normal sair fumaça do olho, pai. Mas eu não confio tanto. Eu vou poder realizar meu sonho de tomar banho e usar maquita ao mesmo tempo. São sonhos, né, cara? Sonho explicado. Uma mania que eu tenho é de fazer apostas com a vida. Mas só você tá sabendo. Ganhar só, não dá pra ganhar todas. Não. Mas, pelo que parece, perder todas dá. Dá. A vida é injusta. A vida joga bem. É, joga bem. Mas apostas com a vida, por exemplo, assim. Ah. Se. Tá vindo um carro. Se eu conseguir chegar no sinal antes dele, eu vou conseguir um emprego melhor. Mas isso você, por acaso, está de carro? Não, tô a pé. Mas não é nenhuma distância. Não, não é mesma distância. Um carro é uma Ferrari. Ou às vezes assim, pô, tem que jogar isso aqui no lixo. Se eu acertar, vou encontrar alguém famoso na rua. Tá. Mas aposta. Então, eu acho que você nunca ganhou. Várias vezes você já deve ter ganho essa aposta com a vida, mas não ganhou o prêmio que você estipulou. Não, acho que eu nunca ganhei. Mas eu faço essa aposta com a vida. A vida não. Sabe que ela tá me devendo. Exato. Ou às vezes, por eu ter perdido mais do que eu ganho, então ela vai anulando, entendeu? Entendi. Então, na verdade, eu tô devendo. Tipo, se você fez um gol, ela fez um gol, 0-0. É, ela não me deve nada. Não é 1-1. Mas deve estar uns 207-0, pelo jeito. Pra vida. Pra vida. Não que eu nunca tenha ganho, mas... Esse tipo de aposta, com a vida eu já fiz, mas eu não estipulo assim, tipo... se eu conseguir, vai acontecer tal coisa. Não, só vamos ver se eu vou conseguir. Não. Só isso aí. Cara, você tá apostando com a vida, cara. Por isso você mesmo... Precisa, não, você precisa de prêmios grandes, cara. Você tá apostando com... Ela tem tudo, a vida tem tudo pra te dar, cara. Ah, eu faço a mesma aposta, só que se eu não conseguir atingir o objetivo, eu morro. É isso na minha cabeça. Pô, esse daí é mais desafiador. Aí, ele aposta... Já morreu quantas vezes. Mas também você aposta o quê, vai? Chegar... Se descer um helicóptero aqui, eu não ver, eu morro. Ele decepar minha cabeça, eu morro. É, aí eu faço. Se eu engolir chumbinho, se eu ver um carro sendo dirigido por um tatu, eu morro. Mas aí não acontece, não, meu. Aí não acontece, cara. Não, não, eu faço assim, se eu não passar aquele posteando do carro, eu morro. Cara, mas você aposta a sua vida muito fácil. É. Então, cara. Eu sei que... Ele tem mania de suicida, hein? Mas pra vida, a vida dele é muito pouco, entendeu? Ah, é uma puta. Não, me dá uma troca melhor. É, entendeu? Então, eu não lembro de ter perdido. Não, você tá vivo, né? Ou talvez você fez essa aposta por insanidade e nunca foi uma aposta real. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Gravando e relaxando. Ai que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Vocês vão falar assim, apontar o dedo na minha cara e falar, seu bicho. Vocês vão falar. Não, a gente já faz isso. Não, não, mas. A sua mãe faz isso. Agora com razão vocês vão falar. A sua mãe te dá bom dia? Não. Bom dia, seu bicho. Eu sou uma pessoa que não tem frescura para se alimentar. Não. Acho que não existe nada que eu não coma em questão de alimento. A não ser que vá licor de menta. Mesmo assim, ainda se for da galera, eu sozinho não vou tomar um licor de menta. Mas tá todo mundo ali, vai, vamos licor, vai. Um licor anal? É, ainda mais que agora que eu descobri a fonte. Não, então, uma maneira que eu tenho é... Mas só com bolacha de sal acontece isso. Se eu vou passar um requeijão, uma margarina, uma geleia, uma porra de macaco, eu tenho que passar em toda a bolacha e tem que ter a mesma espessura. Do que eu tô passando. Ele pega um micrômetro. Mas lá. Mas quase isso, eu fico ali falando, não, aqui falta um pouco, dá aquela ajeitada, tipo pá de pedreiro fazendo. Mas você tem que passar dos dois lados? Não, de um lado só. Um aí lado eu fico apoiado na mão. Eu já tenho que passar dos dois lados. Mas porque ela vai ser um recheio de outras duas, não? Não, não. Não, não, não dos dois lados de uma só, tô falando. Porque você vai fazer um pãozinho com a bolacha. Você faz, com a base e com a tampa. Sim, é, não, assim. Aí eu passo nas duas bolachas. Ah, claro, bom, então. Porque tem gente que passa só numa, eu acho isso incrível. Mas daí ela tem que ter a espessura de. É isso que a espessura de uma bolacha. É isso que eu falo. Ele não pode ser encostado no outro, porque senão vai sair tudo pelos poros da bolacha. Não, mas. Ou vai vazar lateralmente. Aí que tá. Mas se vazar lateralmente, você tem que ajeitar com a língua. Vai vazar. É o que eu faço quando vaso assim e eu gosto bate de. Bate com shampoo, tá? Legal. Raspa com shampoo legal. É um choque, né? A mania dele é achar que as coisas vão dar choque. Agora eu fico imaginando, depois que vocês falaram isso, eu fico imaginando, sabe aquele cara que manja muito de ferramenta, né? Ele manja muito de vidro de shampoo. Aí o cara vai, puta, não sei como eu escalaria essa montanha. Uso o Elseve, o vidro do Elseve, preto de tampa vermelha. Esse daí só dá com Inoher. Então Inoher. Ah, pra usa motor... Panteiro, Panteiro é bom pra isso. Furo de carburador, Dove. Ele é um conhecedor, assim como eu sou um conhecedor de queijo meia-culpa, ele é um conhecedor de tubos de shampoo. Mas pode falar o que você ia falar das bolachas. Às vezes acontece o que você falou, eu passar só de um lado mesmo e colocar a tampa, eu gosto de apertar só pra não sair o negócio. Tava muito bolacha. Que susto! É que você tava com uma cara de desejo? Que susto! Uma cara de excitação! Você fez uma cara de mordendo o lábio? Não, se eu tivesse... Ué, tem que entrar no Beto Jamaica? Eu fiquei meio... Sem saber o que tava acontecendo. Se tivesse com o tubo de shampoo na mão desguichado... Não, tudo bem. Então você é um torturador de bolacha, às vezes você tá falando. É. Mas às vezes você vai apertar a bolacha, ela quebra, o que fica pior. Porque uma só quebra, vai vazar por ela. Ou pior, quando você vai pegar a bolacha no pacote, já tá quebrada. Aí, mas sabe o que, que ó, às vezes fica legal? Você acabar de quebrar todas elas. Você fala, não, o pacote era de bolacha quebrada. isso é uma solução. Só que daí se vinha 20 bolachas, você vai ter 40. Se você quebrar em duas. É, tem que quebrar em duas. Uma outra mania que eu tenho aí, quando eu tô viajando, né, posso estar de ônibus, de carro. Fumando maconha. Não. Viajando indo de uma distância a outra, o que ocorre? Às vezes, eu percebo isso. E o duro da mania, quando você percebe o que você tá fazendo, você tem que lutar pra não fazer ela. Não, mas daí você já fez. Porque se você não lutar, você vai continuar. Por exemplo, no meu caso, contar a poste. Potência. Contar a árvore. Placa de saída. Não, eu até coloquei na minha lista aqui, contar coisas que são contáveis. Ou se não, por exemplo, você tá num lugar onde tem... Em determinado momento faz um barulho, então você fica contando aquele ritmo, ou contando o farol de carros que passam por você, daí você vai contando. Daí quando eu percebo, eu tô no 127, então eu falo, não, tem que parar de contar, daí 128. Caramba! Eu vou parar de contar, mas 129. Tem que parar de contar, mas se eu continuasse, tava no 132 já. Mas eu tenho uma mania parecida, mas não questão de viagem. Eu tenho mania de contar as coisas que estão à minha volta. Só que eu herdei isso da minha mãe. Mas acho que porque você não tem duas bolas. Pode ser. Aí eu só conto uma. Não, mas isso não é de contar bola, né? Mas eu acho que eu herdei isso da minha mãe. Porque essa mania dela é tão forte, que uma vez ela tava escolhendo feijão e eu ouvi ela contando os grãos de feijão. Nossa. Então isso é muito hard. Tem gente que tem uma mania, que eu não tenho, mas eu já vi gente com essa mania e graças a Deus eu não tenho, que é somar a placa de carro. Eu não tenho essa, mas eu tinha uma aqui, vamos dizer, a gente tava falando podcast, por exemplo, a palavra podcast. Podcast é ímpar, entendeu? Eu tinha isso, da palavra tema do que você tá falando, tipo, falando é ímpar. Conta o número de letras, o número de letras. Então, daí eu tinha essa mania, e é ruim você parar com ela, porque é muito... Não, é o que eu falo. É você com você. Mas ali, é a mania que você não quer ter. Porque só a janela do estudo, tem 24 janelas. Entendeu? Então, eu é automático isso. Então, você é foda. E o duro que você quer parar, porque, queira ou não, você podia estar dormindo, fazendo alguma coisa. Você não precisa contar. Você não precisa. Não, e o pior é que não acaba. Não, é tipo, é você com você. É tipo, vou contar as árvores, porque uma hora acaba as árvores aqui. Fechou. E não acaba as acaba a viagem. Acaba a viagem. Mas não acaba as entendeu? Então tem uma coisa aí muito... Eu tenho uma mania que é eu apago a luz do quarto antes de dormir e saio correndo e já me cubro porque eu acho que o monstro vai aparecer e vai me pegar. Ou então se eu me cobrir e deixar só o pé de fora, eu acho que ele vai puxar meu pé. Sim, mas isso quando você tinha 7 anos, né? Mas e hoje em dia? Bom, ainda tem essa mania? Bom, ontem à noite eu fiz isso. Mas às vezes o monstro pega. Mas tem que ser um monstro, um menino desse tamanho aí, mas tem que ser um baita monstro. O monstro que eu achava que poderia me pegar era o Padre Pedro. Então eu entendo o que você quer dizer. Poderia te pegar de novo, né? Mas daí você dorme coberto. Ah, eu durmo coberto. Mesmo com calor, mesmo. Eu fico um tempinho coberto assim, daí eu ato segurança e não veio. Porque o Beto é um segurança na sua casa. Você dorme com ele, né? Mas. Ô, Roberto! Alberto! Pode sair, Alberto! Não tem monstro nenhum hoje. E o Alberto olha pro pai e fala: Not today, monster! Not today! Shrek is love. Um dia, monstro, eu te pegarei. Mas... Um dia você voltará aqui, né? Ou o Van Helsing, né? Mas por via das dúvidas, imagino que ele tenha tubos de shampoo na cabeceira pra lançar no interruptor da luz e ver, ah, não, acende, não, tá tudo certo. Ele lança outro pra pagar. Ele se cobre com a sua coberta de frasco de shampoo. De shampoo os Neutrox. Que é pra neutralizar a mão. Neutrox de menta, que é pra não ficar com calor também. Exato. Refrescando. Um dia uma marca de shampoo vai me patrocinar. Tomara. Conhecimento de shampoo você faz adquirir com o tempo ou isso é um dom que você já nasceu com isso? Olha, antes eu usava toalha enganchada pra abrir por causa que o chuveiro era diferente, assim. E as, quando não era, eu abria com a toalha normal, assim, tomava não, choque. Não, mas tô falando com... Mas do shampoo, eu adquiri há uns 4 meses atrás. Ah, quando então, eu me mudei, assim, caramba, foi... eu pensei, nossa, esse chuveiro aqui, eu tomei um choque a primeira vez. Eu falei, não, vou ficar esperto, não vou mais com toalha, porque eu vou puxar o choque do chuveiro te deu esse poder sobrenatural. De descobrir qual shampoo pra qual tarefa, qual situação. Isso, é, foi interessante. Sou um super herói. Não é o churume, não. É meu pipi. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bay. Uma outra mania que eu tenho, mas é uma mania que é científica. Óbvio. Igual a todos. Quer tomar banho frio no inverno. Mas tem explicação, não é só tortura. Porque eu vou citar mais... Não é só vontade de se matar, você fala, não, mas antes vou tomar um banho frio. Não, porque eu estarei mais frio que o ambiente e não estarei com tanto frio. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Sigam. Toma banho funciona, frio. Funciona, funciona. E mesmo o lance, tomar banho quente no calor. Você vai estar mais quente com o ambiente, então não vai estar tão calor pra você. Pelo menos naquele curto período. Aqueles 10 segundos. Não, bem mais. Por exemplo, se você toma banho frio no frio, não, banho quente no frio, você saiu do banheiro, você tá tremendo. Porque você tá quente do banho. Não. Claro que sim, claro que sim. Você não se troca no banheiro? Não, eu ando pelado pela casa, se troca no quarto. Ele toma banho quente no frio, sai do banheiro pelado, pega o patinete, dá uma volta no quarteirão e depois... Molha, não, depois me enxugo. Não, banho frio no frio, banho quente no calor. É, não faz sentido algum. Não faz, faz todo sentido científico. Não faz... É, com certeza. E uma mania que eu tenho, então... Uma mania que eu tenho é de falar de cu. É, sou especialista em falar de cu. Eu sou de meia cura e é meio cu. Não, mas você encaixa no assunto, tem contexto? Não, você fala isso, não sei. De repente eu tô no ambiente, daí todo mundo aí começa uma conversa, daí as pessoas estão falando de cu e daí fala, ó, oh, você começou aí com falar de cu. Ah, você introduz a conversa. Você daí, introduz o cu na conversa. Daí todo mundo fala, ó, oh, prazer, eu sou o Douglas, especialista em falar em cu, se você precisa saber sobre um cu preto, cu sujo, cu peludo. Prega rainha! Com prega, com sem prega, com gasto, com liso, com de caminhoneiro, com bom, com saboroso, chupada de cu, eu gosto muito beijo de... grego, iogurte grego, iuri grego. Eu gosto muito daquela frase que você tem aqui. É, vinho pode ser tinto ou branco, mas cu tem que ser rosé. É, acho bonita essa sua frase. Obrigado. O filósofo do cu. Então é uma mania que o pessoal fala. Daí, de repente, sei lá, as pessoas falam de cu. Eu falo de cu, mas eu não sei. Porque ele é um homem culto. Ou ele é um homem cu. Igual aquele episódio que eu falei dos medos, e um dos medos que eu tenho é de não ter cu. É um bom medo. Vai cagar, vomita. Né? Exato. Ou, bate. Ou bota. Caga na bolsa. Sim, você vai ter a bolsinha. Porque hoje em dia você caga na bolsa, tem no cu. Você caga numa bolsa. Não, caga na caga na sacolinha. Tem uma mania também que é, eu dou descarga, corro, vou lavar as mãos, você tem que lavar as mãos antes de o barulho da descarga acabar. É, essas são as postas da terra. É, você não morre, né? Não, posso você morrer. É só apostar pra ver. Que você vai tipo se sentir que nem ele, o Flash. Só pra... É só pra sentir... Cara, eu sou demais! É, só... Not today, privada. Not today. Mas isso me lembrou de uma outra mania que eu tenho que nunca funcionou. A mania de economizar tempo. Por exemplo, tô com sede e vou beber água. Mas eu tenho que fazer a comida. Então eu, enquanto eu tô acendendo o fogão, eu tô bebendo um copo d'água. Eu economizei esse tempo. Esse tempo é valor. Como eu falo, é precioso esse tempo. Mas nunca dá certo, porque ou eu não consigo acender ou eu derrubo água na roupa. Faz sentido. Eu tenho uma mania, que é, na verdade eu não sei. Não sei se é tão. Mania. É, assim. Mas tudo que eu vou. Normalmente na minha casa, óbvio. Mas tudo que eu vou tomar de líquido, ou vou, sei lá, vou comer um doce, vou pôr num potinho, não. Vai comer um cu? Um cu, não. Olha lá, a mania dele. Tudo eu coloco na caneca. Então, se eu vou comer um doce, eu põe na caneca. Se eu vou beber um café, eu põe na caneca. Vou beber água? Na caneca. O suco? Na caneca. Tudo eu põe na caneca. Meu pai me odeia por causa disso. Comer um churrasco? Doce. Na caneca. Você leva sua caneca todo lugar? Não, eu tenho várias canecas. Aí já tem uma coisa, eu não bebo água em caneca. Você não bebe água em caneca? Não, não. Peraí. Não é que se você colocar barba em caneca, eu não vou beber. Mas se eu tiver opção, se você me der ali um copo, uma caneca, qual que você quer, eu vou pegar o copo. Eu não vou. Você lava o copo pra não pegar a caneca limpa pra beber água? Talvez. Porque eu acho a borda da caneca grossa. Muito grossa, então é desconfortável. Daí vem outra mania minha, é que eu não uso colher. E você também não gosta de nada grosso na sua boca. Talvez seja. Acho que só pra beber, né? Não vamos generalizar. Mas, por exemplo, eu como tudo com garfo. Sopa? Garfo. Mas sopa com garfo? Sopa com garfo. Quem toma sopa com garfo me irrita. Porque eu quero feijão, ficar... Feijão com garfo. Não fica assim. Aí tem uma técnica ensinada por vô Batista. Eu quero o quê? Colocar maisena na sopa. Não, você pode colocar farinha, senão mas farinha de mandioca, viu? Ou de milho fica bom também. De milho é bom. Mas daí o que você coloca? Você levanta o prato, encosta na beiça. Isso porque você não gosta de coisa grossa. Fazendo um rodo. Você põe na beiça, aí conforme você vai girando, você faz assim com a boca. Você dá uma rodada com o garfo, você vai arrastando as coisas pra sua boca. Semelhante quando o Goku se alimenta no Dragon Ball Z. Sim. Isso é estranho se você estiver num restaurante. Os garçons só olham no Douglas. Mas... Tem uma colher aqui, senhor. Tem colher. Eu tô pagando, então não meto o bedelho aqui. Não, tem uma colher aqui, senhor. Ok, daí ele só troca o garfo pela colher e continua fazendo a mesma coisa. Mas aí depende. Tá com cabo na colher. Mas aí daí depende de onde você vai. Por exemplo, você vai num restaurante japonês e vai comer com os pauzinhos, que é o. Como que chama? Hashi. O hashi. E eles te servem sopa, aí você tem que fazer desse jeito. Não, aí você aponta o cara e fala, filha da puta, você me deu hashi e me deu sopa. É. Me dá um martelo aqui. No... É. Ou pelo menos me dá um canudo. Ou senão um vidro de shampoo. Eu resolvo isso aqui. Mas pensando nisso do que você falou que não usa... Colher, tá, tem uma coisa que eu odeio, é canudo. Ah, odeio essa canudo. Era a minha própria próxima mania, hein? Canudo. Porque canudo, na minha opinião, foi algo inventado pela Coca-Cola pra você continuar com sede depois que toma uma Coca-Cola. Sabe por que eu não gosto do canudo? Porque o canudo, ele esquenta o líquido frio que você tá tomando, na minha opinião. Porque ele entra em contato com o plástico, rouba o calor. O atrito. O atrito que é desprezado. O canudo que na vida não é desprezado. É, então. Gela o canudo e esquenta a bebida. E daí e acontece isso, entendeu? Então a bebida chega mais quente pro seu. Pensando nisso, eu dificilmente uso canudo, tá? Eu nunca tinha reparado isso. Mas não, eu não uso, não. Tanto por esse motivo, mas eu não uso porque. Quando você bebe alguma coisa e molha a boca, parece. Você mata a sede, mas quando você bebe, o canudo não mata a sede. Sim, mas você não precisa colocar o canudo direto na goela. Você pode ainda molhar a boca. Eu posso colocar do lado de fora, e daí como que eu vou chupar a do canudo? Você vai molhar a beça. Mas esse é um costume que eu tenho. Quando eu bebo água na minha casa, eu gosto que a água escorra pela minha boca. Você falou agora sério isso? Eu fico imaginando esse cara jogando. Chacoalhando o cabelo. Sim, estou falando de água, mas, apesar do Wesley ter gritado Beto Jamaica. O Leneu ter dado um tiro de shampoo. Então, mas eu gosto de me babar inteiro. Mas isso é mais da hora com barba. Não, isso talvez. Porque o bigode ajuda você a deixar escorrer. E com miojo. com o dedo no cu, talvez. Não tem o que tem a ver, não sei. Não sei se mas não necessariamente tem que escorrer lá embaixo. Mas é porque, pô, vamos falar a verdade. Americana, São Paulo, como diz o Brasil, faz muito calor. Claro. Então eu aproveito pra beber água e dar uma refrescada. É mais quente que o Alasca, pra vocês terem uma ideia. Pra quem não é daqui, pra entender. Mais quente que Marte. Steve Marte, eles. Steve Marte. É, Steve Marte já foi mais quente. E vermelho. E Rick Martin. Então você tem aí... Então já me babo todo. Só que o problema é porque eu fazia isso em casa, mas às vezes eu me pego fazendo isso aí, quando eu tô visitando alguém. Né? Só que daí você faz discretamente, você não se baba todo, mas dá aquela babadinha. Conta, queria estar em casa. É. queria estar em casa, deitar no sofá e esfregar o pé no sofá. É. Mas isso esfregando o pé na casa, na cortina da pessoa. Outra mania que eu tenho, voltando ao assunto de banho, é cantar uma música inteira, a letra inteira, pra cronometrar meu banho. Porque a gente tá num momento de crise, né? Então uma música mais ou menos... Crise musical, você fala? Também. Mas peraí, é meio furada. Meu pai disse que eu canto faroeste caboclo. Não, mas 10 minutos de banho, cacete. Canta Sábado de Sol? É. Não, eu mais canto, rápido. Canta Ramones. Eu canto música rápida, mas meu pai disse que parece que eu tô cantando. Parece que eu... Talvez pelos acordes do violão. Ele acha que eles são urbanos ali. Ele... Isso daí. E o duro que ele faz o solo. Mas no vidro ele chamou. Ele sobe com o vidro, ele chamou, cara. Exato. Ele tem um tubo econômico que vira um cajão. Aí ele fica ali. Tá, tá, tá, tá. O duro é toda a banda chegar sem o vidro. Vamos lá, de novo, gente, de novo. Peraí que eu tava com o sabão no ouvido. Não ficou bom, então ali o ensaio. Deixou o cover dele ali. É 50 minutos, mano. Eu falo, de novo, essa não ficou boa, a gente tocou em dó, vamos tocar em reza. É, tocar dando reza. Tá, meu, mas você precisa usar o ouvido de shampoo pra tua trampa. A banda é minha. É, shampoo urbano aqui. Boa, boa. Ai. Outra mania que eu tenho é procurar lugares. Lugares especiais. Mas tipo no Atlas? Não. Na vida. Estou andando pela cidade, eu procuro lugares que seriam lugares bons pra eu dormir caso eu fosse um mendigo. Aqui perto do estúdio. Onde você dormiria? Aí eu falo assim, ó, dormiria aqui. Aqui seria um bom lugar pra passar a noite caso eu fosse um mendigo. Então eu estou me preparando aí para o futuro. Sim, caso haja um apocalipse mendigo. Quando é caso haja, é quando houver, Um apocalipse mendigo. Tudo bem. Mas, um exemplo, eu quero saber a qualidade dos lugares que você procura, por exemplo, aqui perto do estúdio. Não pode ser um lugar, por exemplo, que tenha a base, assim, agressiva, porque você vai dormir no chão. Sim. Tem que ser um lugar coberto, para caso chova. Ou tem sereno. Que, tem que ser um lugar escondido, para que outros mendigos não te matem enquanto você dorme com a pedra jogada na sua cabeça. Cara, a vida de mendigo não é fácil, cara. Ou sente na tua cara e caga até você lugar. Ou lugares, por exemplo, que você consiga acordar mais cedo que o dono chegue e perceba que tem um mendigo morando lá. Tipo uma casa abandonada. Tipo uma casa noturna. Sei lá, tipo um chaveiro. Então, ou um banco que abriu os olhos. Não vou dar muitos detalhes porque no futuro em breve, gravaremos sobre o apocalipse mendigo. E vai ser importante pra você saber disso e a gente não. É, sim. Não, vocês aprenderão ouvindo o episódio. Ah, tá. E... Mas o Douglas falando, eu lembrei de duas manias que eu vou falar brevemente. Mas... Uma é de dar o toba. Sim, mas aí são três, né? Mas ele falando, você tem que procurar um local com a base. Me lembrei de que eu sou definido aqui no Podcast como o oficial proclamador dos temas técnicos. Então, puta, isso é uma bosta mesmo. É uma mania chata, querido. Não é uma base. Então. Não, eu tô falando que foi um termo técnico. Ah, tá, sim. Você podia falar colchão, não, a base. É, porque não necessariamente é o chão. Sim. E outra mania que eu tenho, que também sou criticado aqui, é por desferir 32 referências por dia. Ninguém entende porra nenhuma que eu falo. Às vezes ele faz se você estiver com o cérebro acelerado, tá treinado, você acompanha. É. Às vezes só ele... Acabou de tirar cola. Sim. Às vezes só o Gabriel ri. do que da referência que ele deu. Aí você não entende de onde ele tirou aquilo, aquela analogia dele. E então vamos agora para as manias que o Wesley selecionou aí. Pode falar, Wesley. As manias que não são minhas e sim do público que respondeu. Isso. Das três pessoas que responderam. Não, na verdade foram duas que responderam. Droga. Mas excluiu, arrependeu. Tem aqui. Mas antes! Espere! É chegado o momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta polêmica! Naquele momento, onde o visitante, o Lameu, olha pra gente, com a sua cara de maníaco que faz manias, e pergunta, querendo saber a verdade, nada mais que a verdade, sobre o que ele quiser saber. Lembrando, Lameu, a pergunta polêmica você também responderá. Então, diga agora, Lameu, sem pestanejar, sem um vidro de shampoo pra te apoiar nesse momento. Entrega ele aqui. Lameu, qual é a pergunta polêmica? Aproveitando esse assunto de shampoo, apocalipse, no apocalipse zumbi, qual marca de shampoo você usaria? Polêmico, polêmico. Nossa, cara. Eu acho que eu... Posso responder? Pode responder. Acho que eu usaria Clear anti-caspas. Por quê? Sim, eu uso Clear, fico igual o Cristiano Ronaldo com a velocidade dele. Ah! E corro igual ele e fujo. Usaria Seda 47. Mano. É a melhor. Seda 47. Seria tipo uma K47 dos shampoos? Sério, sim. Eu usaria um Lança Pantene. Boa. Porque imagina os zumbis vindo assim, só dá headshot, sim, shampoo. Headshot, pra quem não entendeu, é um tiro vermelho. É o Redenshot. Sim, é o Redenshot. Que seria o que eu usaria. Porque todo tiro é Redenshot. Eu ainda usaria o Clear pra ficar igual o Cristiano Ronaldo. Ou então pra limpar sua barra. Não sei porque eu limparia o pênis durante a barra. A jamba, a pemba, a trolha, a cana, a tora, a lança, a tramba, a rola, a agulha, a agulha, ai que furinho, agulha, puta que pariu, o cara que fala, pega a minha agulha. Mas não passa nem uma linha. Ai, ai. Polemicíssima! Parabéns, lá, meu. Você é um cara polêmico. Polêmico. E cheiroso. E de shampoo. E saboroso. Wesley, então você selecionou aí manias dos ouvintes. Pode Sim. falar. A dona Olivia Orlandini, mais conhecida como Bibi, fez uma colaboração para nossas manias aqui. Ela falou, oh, mas é umas coisas tranquilas aqui, ó. Eu coço a sua cabeça e cheiro. Se, por exemplo, eu bater o braço esquerdo, eu tenho que bater o direito pra ele não ficar com ciúme. Tipo, isso é mania. É, que existe tratamento pra toque. Isso. Chama toque, né? Toque. É, toda vez que eu tomo banho, eu sempre enxugo entre os dedos do pé, porque uma vez minha tia disse que dá fungo. Então, é importante colocar fungo também conhecido como frieira. Né? Ó, você tem alguma coisa a comentar disso? Eu acho que, graças a Deus, que ela coça a cabeça e cheira. E que ela é uma mulher. O que você acha do braço que fica com ciúme por ter sido batido? Não, o outro que fica com ciúme por não ser batido. Não, eu acho que o cara que bateu fica com ciúme de não ter sido preservado igual o outro. Tem que bater no outro também. Tem que dar o mesmo tratamento pros dois filhos. É, pros dois filhos. Quem é filho único que não entendeu essa? Nossa. O que mais, Wesley Zob, temos aí? Tem uma outra aqui da dona Caju, da dona Isabela Bryan, que também participou do nosso episódio passado. Isso. Ela falou assim, bom, tem algumas manias, e ela é sempre uma lady pra escrever as coisas que ela faz. Pra começar, sempre eu acabo de fazer cocô e olho pra dar uma conferida na obra de arte. Mas isso é uma mania humana, é uma mania dos mamíferos. Igual olhar o papel higiênico pra ver se não tá napolitano, né? Napolitano! Lembrando que napolitano seria chocolate, morango e baunilha. É, não, vamos creme, colocar branco, preto e vermelho. Isso, se tiver branco do papel, tá normal, preto não, do cocô é normal, mal. Agora se tiver morango, agora se tiver vermelho é sangue, tem algum problema aí. Não tá normal. Não tá normal. Então você sempre busque pelo napolitano. Ou não. Ou não, não busque pelo napolitano. Não, você procura. Use a triagem napolitana. É, isso, exato. Tá proibida na Itália. Ó, sempre saio da igreja e do cemitério de costa. Sempre que ela vai sair do cemitério ou de uma igreja, ela sai de costa. Sai dando moonwalk, né? Sai dando moonwalk. Sai dando moonwalk. No meio do velório ali, ela sai do moonwalk. Aí faz, termina com Não, mas vale? E eu saindo. O radião. É, tem que tocar, Aquele radião que você segura no ombro. O padre até fala, vamos ver se a Caju vai sair da igreja agora, foi pro Walker. Toca aí no órgão. Toca no órgão os coroinhos. Não, padre Pedro. Olha que lady. Tira o meleca do nariz, faço uma bolinha e jogo. E sempre quase acerto em alguém. Sempre quase. Eu também não entendi isso aí. Tudo bem colocado. Quando eu sinto o cheiro de sovaco, eu passo o dedo no meu sovaco e cheiro pra saber se sou eu que tô fedendo. Isso é lady. Não, que bom que ela não passa o dedo no sovaco alheio. Opa, parece que você está com ranço aí. Mas agora a última que ela fez aqui, eu tenho raiva dessas pessoas que fazem isso, mas não do jeito que ela colocou. Eu corrijo as pessoas mentalmente. Aí tudo bem. Tudo bem? Porque é ruim quando a pessoa te corrige em qualquer coisa que você fala. Ela se fala um problema. Isso não é problema, né? Ah. Quem tem um problema tem dois. Então é chato. Mas eu não tenho raiva disso. Eu tenho raiva de quem corrige e corrige errado. Não, ainda é essa. Ah, problema. Não é problema, é problema. Isso. É problema. Problema. É, o Anderson que participou do Jovem Cadeieiro, o manual do Jovem Cadeieiro. Episódio número 4. Que é o Jovem Cadeieiro. Esse deve estar preso nesse momento. Deve estar preso. Por isso e todo o seu smartphone da cadeia. Do seu iPhone 6. Esse. Ah, tenho mania de falar todas as minhas frases com menos de 10 palavras. Isso é verdade. Ele é sucinto. Talvez ele resuma a vida dele em 10 palavras também. Pode ser. Com medo de Acho que terminal. Ah, temos aqui também uma declaração aqui da dona Jaque Domiciano também. Participou do Conto de Fadas. Sim. Contos de Fadas fodas. Quando estou na escola, na hora de ir embora, olho pelo menos 3 vezes debaixo da carteira para ver se eu não esqueci nada. Isso é importante. Olha lá, meu, concordou. Eu já cansei de perder régua na escola por causa disso, que eu saía, pegava, tocava o sinal, pá, corre, né? Régua, estouro, tudo. Sim. Camisinha. O Pinha tem a mania que quando eu levanto para beber água à noite, quando eu volto, eu preciso acender a luz de novo para ter certeza que não tem nenhum bicho na minha cama. Essa é a já. Essa tem que ver, igual ele faz com medo do monstro. É, exato. Mas ele, assim, apagou a luz, o monstro vai aparecer, então ele corre. Daí ele fala: Roberto, aí eu quero dormir com você, Berto. Estou aqui, chefe. I'm here. Lá agora, tem dica assim, é secreta pra eu saber que não é um monstro falando. É. Vidro de shampoo. Tem, a Bruna mandou duas manias também. Sim. A Bruna que participou do Viagem. Viagem. Acho que do 17, se eu não me engano. Ela tem uma mania que é a seguinte. Ela, independente do carro que ela esteja, ela tem que voltar o banco do copiloto ou do piloto que foi dobrado pra frente por entrar e sair. Ela tem que voltar esse banco, ela não deixa ele jogado pra frente. Ela tem essa mania, independente se é o carro dela também. E a outra mania que ela colocou aqui, ela tem mania de apertar o botão soneca do despertador. Ah, tá. Ficar dormindo não, 24 horas. Mas ela põe uma hora antes do que ela precisa acordar, porque assim ela pode apertar várias vezes o soneca até chegar a hora de acordar. Ah. O que é uma bosta. É. Porque quem tá perto dela ali também acorda essas todas essas vezes. É. Então temos agora aqui a penúltima, que é da mulher do Leonardo, que participou daquele episódio de Pegadinha, que também é conhecida como minha irmã. Assim. Que ela tem uma mania meio doentia, eu não sabia que ela era tão doente assim. Agora você vai trancar melhor o seu não, quarto. Agora tem que estar. Não, mas vai trancar geladeira. Não, né? Mas ela pode invadir lá. Ah, pode. Vai trancar geladeira. Sim. É, vou conferir que ela tá fechada. O que, que ela tinha, Maria? Ela tem. Tá indo pra escola, um exemplo, tá indo pra algum lugar. Ela tem que passar de um lado certo de cada poste, não de todos os postes do mesmo lado. Não, tem um poste na esquina da casa dela, ela tem que passar do lado direito. Porque é o poste do lado direito. Ah, não importa, do lado direito do poste. Sim, né? Daí o outro não tem que fazer. Ela memoriza, ela memoriza essa triagem dela, esse caminho, essa. Como fala? Isso aí. E daí, se ela errou, ela tem que voltar pra passar do lado certo. Então, isso eu penso, tem tratamento. É. Manicômio. Porque isso deixa a pessoa louca. É. E agora, será que eu passei do lado certo daquele poste da esquina 3? Não sei. É. Volta. Ah, pô. Ela é louca. Mas talvez ela tenha uma planilha que vai indicando que passou no lado certo. Ela vai fazendo um checklist. Mas talvez aplicativo de celular. Sim. Hoje. Tomara, né? Tomara que... Lado certo, Gil. Um post-senso. Um post-senso. E tem um do Rafa. Ele tem um sobrenome esquisito. Ele tem um nome, Silva. Não, não. Nunca ouvi. Nunca tinha ouvido falar. Tem o Rafa que mandou aqui uma mania. Oh, o Mikalski, né? É o Rafa Filt Mikalski. É Filt Mikalski. Ah, sei lá o que é isso aqui. Qual que é a mania dele? Uma mania muito saudável. Um comum, né? Então, essa que você viu no dia dele. Ele assistiu um filme quando pequeno de Tomates Assassinos. Que era um filme tosco, diga-se. Muito tosco. Passava na sessão da tarde do SBT, que se chamava Cinema em Casa. Né? Sim, falei, é verdade. Logo após o almoço, é, poder vomitar na tela. E competia com ovelhas assassinas. E com piranhas voadoras assassinas. E com a bolha assassina. Isso, assim. Todos ridículos. O da bolha assassina tem uma parte ridícula que todo mundo tá no estádio enquanto tá acontecendo a bolha tá se formando. O que foram fazer no estádio? Não pode fazer nada. Pô, tem uma bolha assassina se formando. Então, mas não pode. Por que foram pra visitar? Não tá lá. Mas tudo bem. Não é esse o filme. Mas o filme chamava Bolha Assassina? Acho que é a bolha. Mas o dele não era esse. Era do Tomates Assassino. Que se esses tomates ficavam assassinos da noite. Então ele lembrou que na casa dele, a mãe dele guardava os tomates na geladeira. Ele falou, então à noite, na hora que eu vou dormir, eles vão virar assassinos e vão me comer. Sim. Não me comer, diz historicamente. Sim. E não biblicamente. Sim. Sim. E daí ele fala o quê? Vou travar a geladeira com uma cadeira, que assim eles não conseguem sair. Então ele tinha que, todo dia... Ele tinha ou tem? Então, eu acho que ainda tem. Mas não quer falar. Mas ele fala o quê? Às vezes coloca um baldinho ali, né? É. Às vezes ele deixa meio abertinho pra ver se vai sair mesmo. É. Um pego de cerca. É. Mas ele tem que colocar a cadeira, porque senão ele não vai dormir bem. Olha os tomates. É, o Gabriel Osbar colocou aqui que ele tem uma mania de gravar um podcast foda pra caralho. Cara, mas eu não sabia que você tava gravando outro podcast. Não, é esse mesmo. É esse mesmo. Tô falando do Chorume, aqui é hospedado no chorume.com.br. Muito bem. Maravilhoso. Que nome você daria? excelente. Ou mais do que maravilhoso. Ou fabulindo. Muito obrigado por contribuir aí com um glossário aí, então. Glossário. Ou glossário, né? Por contribuir aí com a gente, Pedro. Sempre expandindo sua foto de conteúdo. Sim. E queria agradecer primeiramente então a presença dele. Foi um orgulho mais do que heterossexual a presença dele. Lá meu, então esse é o momento que você fala o seu jabá e lê esse texto aqui agradecendo a participação, falando que gostou e que vai voltar. Apesar de ser mentira. Bom, foi uma honra ter sido convidado, estar aqui com a equipe toda de Shoryumi. 40 pessoas da gravação. Isso aqui não é mágica, não. Isso aqui acontece com muito trabalho, suor e sangue. Enquanto a gente está aqui, tem 30 nerds ali no PC, ali no canto só. Só. E alguns geeks. Sim. E alguns dicks. Todos com dicks. E algumas trolhas. Outras peimas. Umas agulhas. Acho que morreu por aí. Acho que cutuca é, porque eu dava um cutuco, né? Nossa. Fala agulha. Bom, gostaria de agradecer a equipe do Shoryumi. E se você quiser me encontrar na internet, é só acessar a minha página no Facebook, facebook.com/piadasdolameu, ou meu canal no YouTube, galera, youtube.com/solameusices. Vejam lá, galera, tá muito bacana. Mas eu tô digitando Lameu com dois L's, é isso mesmo? Como que... Não, com L no final, com U no final? É com U no final, é só um L. Ah, com número 1 no final? Ah, U! Ah, U! Eu procurei aqui também, tem no Xvideos também? Xvideos.com, lá meu no estábulo, o que é? Ou lá você? Lá meu com potros, tá? Acho que não é ele. No RedTube tem até a parte do Pornstar. Né? diferente, não, parabéns! Então, brincadeiras à parte, eu recomendo o canal do Lameu, melhor do que soco na cara. Melhor do que morrer queimado. Ou de morte súbita. Sim. Prometo no próximo vídeo trazer um shampoo na gravação. Muito bom. Opa. Sempre uma degustação de shampoo. Recomendo lá pra quem quer ver jogos, posso falar interessantes, mas diferentes, mas com uma abordagem bem... Não posso falar interessante, mas diferente. É pra encerrar aqui ele, então, o pai de todos. E não tô falando do Furabolo, né? Estou nem falando... do Catra. Não. E nem de Odin. Estou falando de Wesley Zop. Wesley Zop, dê o seu tchau, sua despedida. Mas antes, fale o Facebook e o Twitter aí pra galera que quiser participar do Shoryumi, ver as participações, contribuir de alguma forma. Fale o Face, fale o Twitter e depois passe a palavra para ele, Gabriel Osmar. Tudo bem. Nosso Facebook é facebook.com/lixodolixo. O nosso Twitter é @néctardolixo. É o que eu tinha para falar agora. Tchau, galera. E é com você, Osmar. Obrigado, Wesley. Estou aqui com um ouvinte que está indeciso, não sabe como contatar o Shoryumi, como mandar um e-mail. Um texto, um agradecimento, uma crítica, uma poesia, uma nude. Então, para aqueles que quiserem nos contactar por e-mail, mande um e-mail para autocríticas@shoryumi.com.br. Lembrando que Shoryumi se escreve com um X de Xuxa. Sim, o Shoryumi nosso. O Shoryumi na vida é com PH. Ah, mas esse não presta. Mas repita o e-mail aí porque não deu tempo de anotar. Tudo bem, eu vou repetir. Fiquei reparando na sua voz sexy e não consegui anotar. E também na minha agulha. Que não é de vitrola. Mas é de crochê. Sim. E cutuca fundo. E faz então, arte. Sim. Mas vamos parar de falar as lojinhas aqui, senão eu vou ficar todo molhado. Tá. Mas quem quiser mandar um e-mail pra gente e tiver uma caneta e um lápis e um papel também pra anotar agora. Ou um celular. Ou então uma pedra e uma picareta. Sim. Tacape. Ou uma mulher com boa memória. Ou tiver fazendo uma tatuagem e quiser anotar. Não é só no shampoo. Não tem, eu tenho uma caneta, mas não tem papel. Pega o meu troque. Ou então só tiver o shampoo, vai esguichar ele. Ou no chão. Ou usa seda. Na sua verdade é o papel de seda. Você ou vai pedir no seu, pro seu servo anotar. Tu tanca a mão. De alguma forma, segunda vez, não. Tudo bem. Anote de alguma forma. Mas qual é o e-mail? Este endereço. autocríticas@chorume.com.br. Muito obrigado. E vou eu aqui deixando meu tchau, agradecendo a participação de todos, agradecendo você que teve coragem, não teve ânsia de vômito e ouviu até o final. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Alá ilumine. Buda vos acompanhe. Até mais. Tchau.